Seja para um no meu pé. Boa noite, 67. Boa noite, 67. Contato radar de decolagem e suba via Arbor 1 para o nível 380. Via para o 380 Arbor 1. Autorizaria para o direto? Mantenha via. Temos um tráfego na mesma saída, o gol no 867. No 867 irá manter. Canem 6320, sua identificação. Terça via chega da Mari para o nível 050, ajuste no 04. Canem 6315, terça para 4 mil pés, ajuste no 04 via Aman. 4 mil pés, 14 via Aman, ouça. Se o centro tiver o 3216, a gente pode aceitar o 3216. Pois é, nem 3216 eles têm, vou checar aqui, só um minutinho. O Chané 6315 reduz a velocidade para 2109. Reduzindo, o Chané. Está pronto para passagem do 52. Teve 52, gente, está autorizado descida para 1 no mil pés na frente de 1. Para o procedimento padrão número 2. Reporte estabilizado. Descendo padrão 2, reporte área estabilizada. 2, descendo para meu pé. TV52, informe a velocidade indicada para o controle. Momento 200. Devido a uma aeronave checando o ILS de Salvador, o GI, programe uma órbita sobre o Serra Vista 368, mantendo 4 mil pés. Posição, pode ser mostrado o Serra Vista 368, mantendo um pouco o canela. Graças a Deus, chamei 3165. O Azul 2788. Está acionado com 47 no PB, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió para o táxi. Táxi, direita, 121, decimal 9. 219, boa. 1014 agora no ajuste, 118,95 no ponto de espera. 118,95. Com 255, táxi autorizado via Alfa Juliette, porção 4. Alfa Juliette 04, 1255. Ok, solo o. Agora o TAM 3216. Está indicada. Chamei 6320, informação sobre o modulado, confirme para o controle. 6320. Gente, inicie redução agora para 2309, ajuste no 0 no 4, desse mantém nível de voo 050. Azul 2771, velocidade indicada. 190, está no ideal de descida, acelera para 240 na descida. Gente, na descida irá manter velocidade máxima de 2109. Desça e mantenha nível de voo inicialmente 140. Fica 170 para 140, levantado em 210, azul 2771. O gol na 255 é firme, posição 4. Tá. Essa proa 200, 20 filhos. Confirme a aeronave setor de desvio. Confine a proa, quantas milhas? 2, 0, 0, 0. Ciente livre de desvios, inicia a redução de velocidade para 2309, o chamei 6141. Santa 3437, chame Recife 1288, apenas no 260. 288-260, obrigado, Santa 3437. O chamei 6320 da presente, vou estar. Gol no 867, voe Elefa da presente, chame Recife na frequência 1288, apenas no 260. Mateiro, ponto 02788. Oxanê 6315, desconsidere a espera sobre o Servito 368, prossiga na aproximação. Complete apenas a redução para 1180 nós. Desça para 4000 pés, autorizado a RNAV e reporte estabilizado. Se desce para 4000, vai reportar estabilizado Oxanê e vai reduzindo. Gol 1867, controle Salvador. 1867. Ané 6320. 320. Oi, SAP. Tá bom. Gente. Azul 2771. Oi. Testou para o sequenciamento, curva esquerda para o anorte, seu limite radial 260, Salvador. Esquerda norte, radial 260, limite 2771. O azul 2771 está autorizado a descida para o nível de voo 1110. Via Perzulu 19, após, de acordo com a rota do plano de voo. Decolagem pista na zero, após a decolagem curva esquerda. Perfil de saída Mumo, transição Fruti. Sendo transponder 5411, controle Salvador 120, decimal 80. Ané 6141, após o desvio está autorizado reassumir proa do Sierra Vista 368. O Chané 6320, desço para 4000 pés, ajuste no 014. Chané 6320, confirmando tem 230 de grau de velocidade indicada. E aí, 5-2, prossiga. Passagem padrão 2, a 1000 pés, prossegue até a cabeceira oposta para a remetida. E aí, 5-2, autorizado procedimento padrão número 2, reporta remetendo. Será remetendo 5-2. O Chané 6315, torre 118, decimal abaixo 5. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde. O Chané 6315, estabilizado. O Chané 6315, voa, continue a aproximação. Aguarde, pista livre, ajuste na 0 no 4. Assim, escuta. 5366, 6141. O Chané 6320, complete a redução para 2109. Desça e mantenha 4 mil pés, da presente vou encerrar 2368. 2368, o Chané 6320, Azul 2771, desça para nível de voo 080. 080 ainda na Pronote? Afirma, Azul 2771. Prossiga. Direita, suba para 2 no pé e aguardando a vetoração para prosseguir para o novo procedimento. Encerrou a passagem, pode iniciar a curva direita, ascensão para 2000. Libra ascensão a 2000 pés com curva pela direita, o GV52. GV52, 152. Eu estou para o sequenciamento. Curva à esquerda, proa 025. Seu limite é radial 260 de Salvador. Esquerda 025, confirma radial 260? Afirmo. E 5 milhas nessa proa. 200, 52. Pouso distância 0, vento 110 graus, 139. Deve pouso na 110, ouça. Sexta 3378, taxa direita, via taxa índia, ponto de espera 199 decimal 95, ajuste na 014. 050. 050-2771. Azul 2771 tem condições de reduzir a velocidade para 2009? Afirmativo. Gente, o número 3 agora na aproximação, reduza para 2009, vai seguir o tráfego de um Chanel Airbus 320, posição 3 horas. 8 milhas, mesmo rumo, cruzando 050 em descida. Na frente, logo trás. A informação é a Serra, autorização Guarulhos, aviso 340. Sim, são 3805, mantém a escrita guarda-copo. Aguardando. O tráfego número 1 é da mesma companhia, se aproximando pelo setor nordeste. Agora está 5 milhas para o CR 2366. Chanel 6320, 2 milhas, oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa CR 368. Autorizado procedimento RNAVE, reporte estabilizado. Agora 368, autorizado RNAVE, reporte estabilizado. Prossiga. 30 milhas, oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa Serra Vita 368, desça e mantenha nível de voo 050, aguarde autorização para o RNAV. Proa 368, para 0502, 771. 2788, autorizado alinhar e manter pistana 0. Autorizado alinhar e manter 2788. Chanel 6320, complete a redução de velocidade para 1809. Azul 2771, complete a redução para 1809. Reduzindo 180 nós, 2771. Bom dia, melhor boa tarde. Azul Chanel 63, 195 e pronto. Chanel 6315, boa tarde, taxa autorizada via Alfa Juliette, porção 7. Alfa Juliette para o 7, obrigado. Ah, continuando, eu estava agora posição 2 horas a 8 milhas, Airbus 320, próximo tráfego, Airbus 320 passando 4 mil pés em descida, posição de 3 de 1 hora, 1 a 3 milhas, e o tráfego número 4, posição de 12 para 1 hora a 1,7 milhas, passando 080 em descida para 4 mil pés, Alfa 172. Do Oxena 6141, autorizado por uso pistona 0, vento 110 graus, 1 norte. Autorizado por uso 6141. Azul 2788, decolado aos 29, chame o controle no 20, decimal 8, meu voo. 208, boa, obrigado. Mantenha, escuta agora, cópia número 2. Aguarda. 2805, copia. Obrigado. 3805, autorizado Guarulhos, nível 340. Via Upper Zulu 17, escolhida via Upper Zulu 10, Fubá, via Upper Zulu 16, Cosmo, DCT Confins, Upper Zulu 21, no Mochete. Da coluna 0, curva à direita após a decolagem, perfil de saída da EL, Lida Motiva. Acena 5176, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos. Nível 340, via Perzulu 10 Cuba, via Perzulu 9 Apóstolo, DCT com 5, via Perzulu 21 Mochete. Decolada 10, curva à direita, da EL, Lida Mótima. 5176, 208, 3205. Correto, 3805, chama pronto. Passou no 368, azul 2771. Sente, azul 2771, no completo procedimento, aguardo transferência de comunicação. Azul. Prossiga para o controle, GV 52. Afim, estão autorizado, curva para a esquerda, GV 52. Oxana é 6141, são lote 31, direita 121, decimal 9. Direita 219, 141. Prezado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem pistão 0. Após a decolagem, curva à direita, perfil de saída arbor 1, após elefa via rota do plano. Oxana transponder 5412, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 120, Vitória da Conquista, decolada 10, curva direita, arbor 1, transição elefa, após via rota do via plano. 5412, 1208, controle. Confirmando nível autorizado 180. Boa, acabou, vai ser. Correto, parceria 2230, chama pronto, pushback, saneamento remoto 12. Bora. Chama 6141. Boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Estou confirmando o plano 3378, só vai aguardar o pouso do segundo tráfego, é isso? 3378 está sendo coordenado junto ao controle, aguarde instruções. Não, o questionamento é se teria a condição de autorizar depois da segunda aeronave, só para eu poder fazer um speech aqui para os passageiros, por favor. Firmo o TAN 3378 após o Airbus da Avianca na final, autorizado o Alier e manter cortando manobras. Firmo, não, após esse Avianca ou o segundo aí, o aeronave está vendo? Após essa que está na curta final, dona Zero. Ah, graças. Então após essa já vamos aliar e temos condições de decolagem de imediato no ângulo livre. Ah, firma, tem condição já de ingressar para o procedimento? Padrão número 2. Completo curva à esquerda na proa da posição Duna para o padrão número 2, o GF52. Ali. Sente a chanel 6141 e traz já ciente da situação mais grave pela informação. Obrigado. E para essa audácia, prossiga. 378, vento 110 graus, 129, autorizado de decolagem, pistão 10. Iniciando, o TAM 3378. Táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Padu, boa tarde, o Azul 2771, na aproximação final, baixar trabalho. Azul 2771, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Azul. Azul 2771, vento 110 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista 10. E pouso 2771. Passaram 8740, prossiga. Agradece aí, uma boa tarde. 3678, decolou 36. Trapo. Confirma, passaram 8740. Iniciando o procedimento número 2. Informe iniciando o procedimento. Boa tarde, controle Salvador, ao TAM 3378, estamos cruzando 2.500 pés, não se escuta. TAM 3378, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, saída bomba. Saída bomba 350, alguma chance de voar Kogbo? Aguarde o TAM 3378, devido ao tráfego anteriormente decolado também na mesma perfil de saída. Ah, afirmativo. Eu tenho ele aqui no Indicast, está quase 20 milhas à nossa frente. TAM 3144, reduza para a mínima, devido ao tráfego do JV, que irá fazer uma passagem agora para o check do ELS. Agora nossa posição de 1 hora a 13 milhas com 210 de grau fixo. Afirmativo, reduzindo para a mínima da 3144. Passar 8740, confirme a altitude. 71, solo 37, solo 121, decimal 9. Solo 129, boa. Para 4.000 pés, o ajuste é na 014. 4.014, Lodo Serra V368, reduzindo para a mínima 3144. Oscar Salvador, Cordial, boa tarde. Este é o Papa Tango Yankee Romeu Bravo. Papa Tango Yankee Romeu Bravo, prossiga. O Yankee Romeu Bravo decolou de Serra Luís, Delta Lima, senhora, com destino a Salvador, Mátio 5, está com 02 a bordo, 0131 no transponder, senhora. Sente, Papa Tango Yankee Romeu Bravo mantém as condições visuais e o ajuste no 014. Aguarde transferência de comunicação. 104, aguardará a transferência, senhora. Abraço. Fnatic 226, cleared Mari arrival, sent flight level 050. Fnatic 226, fly direct service 366, and the speed 2509. Sam 3678, confirma para ideal para a posição Abuco. Abuco, só um minuto, por gentileza. Estou autorizando o procedimento hoje na Sam 3144. Ok, Sam 3144. A pro ideal para Abuco é 018, o Sam 3378. Sente da presença, autorizado direto a Abuco, Sam 3378, restrito a nível de voo 310. Excelente, muito obrigado. A Buco da presente, restrita ao 310. Muito obrigado, 3378. Papai Romeu Vitor, Hotel Delta, frequência livre para auto-coordenação, reporte para regresso. Não interfere não. Salvador Yankee, Romeu Bravo, posição farol de Itapuã. Papai Tango Yankee, Romeu Bravo, chame Torre, 118 decimal 95. 1895, graças, chamará. Boa tarde, deixa o Papatango Yankee Romeu Bravo. Papatango Yankee Romeu Bravo, mantenha a espera sobre a vertical do farol de Itapuã, mantendo-se afastado da final da pista 1 a 0. A aeronave laboratório agora em cheque do ILS. Mantenha-se afastado. Mantenha afastado, posição farol de Itapuã, curvou na direita, senhora. Entendi. Sam 3144, tráfego 2 horas a 3 milhas, 1 Alfa Serra 32, mantendo 1000 pés rumo nordeste, não interfere na aproximação. 3144. Romeu Bravo vai prosseguir para qual pátio, bata? Pátio 5, senhora. Gente, Yankee Romeu Bravo autorizado, aproximação direta para o pátio 5, vento 190 graus no 2 nós, reporte no solo. 1190 com 2, reportará no solo, autorizado pátio 5, Yankee Romeu Bravo. Sam 3805, autorizado, chame o táxi. Complete procedimento, chame Torre, 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Passaram 8740, reporte visual com campo. Boa noite, por 10 milhas, a fim de evitar o eixo de decolagem. Queda 320, 52. Zona 964, boa tarde, autorizado chegar da Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. 060, 3378, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 12545, alternando 12685. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, o 3378. Referente Juliette, boa tarde, prossiga. 0662 a bordo, 0160 acionado para Salvador. Regressa de Skyrim. Bem, se Vitor em Juliette mantém as condições visuais, ajuste uma 0 no 4, tem condições de descer para 1 no meu pé? Bem, se descer para 1 no meu pé, devido a um tráfego, ele fazendo o check do equipamento, o do LS, mantendo 2 mil pés. Bem, está levando o tempo para 1 no meu pé. Azul 2788, Centro Recife, 125, decimal 45. Alterne 126, decimal 85. Confirmando 12545 é a primária? Afirmo, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Ok, 2545, 265, boa. Controle funcionário de 740, para visual com campo. Bem, se for 08740, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo noroeste, o tráfego do Geisel mantendo 2 mil pés. Chame agora a torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, abraço. Canal 6226, descend to 2500 feet, canate 1014, cleared a Navy procedure running 10. Retardo, base aérea? Afirmativo, se possível. Forçar 8740, vento 120 graus, 12 nós. Reparte no solo, pode militar da base aérea. Reportará no solo. Forçar 8740. Vento 120 graus, 129. Vitor QD Mike, 140 de Simbra. Vieta 290, confirma a informação. O limite do Vitor é o QD Mike 140 do MDB Simbra. Horas, caminhão. 805, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 90, via parte 1 no táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 04, um bom voo. 114, autorizado táxi, 4 horas, via ponto de espera 295, boa tarde, 3220. Boa tarde. Área 2230, na escuta? Na escuta, 2230. 2230, devido à área de... Desconsidere. Temos uma aeronave laboratório realizando cheque do ILS. Estamos em coordenação com o controle para os pushbacks e assinamentos. Por gentileza, me escuta aguardando a autorização. Passagem 2230 autorizado. Na remota 12, chame táxi. Vem, autorizado, passar a baixo. Mesmo pés, mantenha a proa, aguarde instruções, isso dá para seguir com o número 2 no procedimento. Temos um tráfego que está agora 10 milhas para a posição duna, descendo a 2500. Mantenha a proa. Zona 964, reduza para a mínima limpa devido ao tráfego do Jave, fazendo check do equipamento LS. Jave 52, curva esquerda na proa 240. O limite agora 10 milhas nessa proa. Patango Oscar Golf Kilo, decola 50, controle 120, décimo 8. 120, décimo 8, Oscar Golf Kilo. Salvador, batalha, 3805, pronto, pode ser. 3805, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém no zero, 3805. Kilo. Patango Oscar Golf Kilo, contato radar, suba e mantém o 3000 pés na saída Argo. Vai bater 3 mil pés e sair da árvore. Oscar Golf Kilo. Tem que estar passando o Vitor em Juliette, reparte na Ciasa visual com campo. Autorizado decolagem de zona zero, vento 110 graus, 139. Decolagem autorizada, pista 10, 3205. 8740, está no solo controlado. Solo 8740 ao 51, no corte frequência livre. 07 foi autorizado para o ponto de espera pista 90, via parte 1 no Taxi Índia, no ponto de espera chame torre 118.95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Pátio Índia, 202.98.93. Então 3144, após passagem da TR da Passaredo, autorizado Juliette, portão 1 no 1. Após passagem da TR da Passaredo, livre Juliette para o portão 1. 52, curva esquerda na prova 160 para o padrão número 2, informe iniciando o procedimento. Está autorizado descida até 1.500 pés, o seu altímetro 1.014. Sonar 6226, Cablip, Fireman, Contact Powers, frequência 118.95. 118.95, thank you, Mia 7-9-6. O 2. O G52 informa que nós temos o tráfego do Oxanay 6226 a 11 milhas à sua frente. Vai interferir no seu procedimento? Como Salvador, boa tarde, Gono 256, sente da Terra. Autorização São Gonçalo, 390. Gono 256, boa tarde, formação Sierra, autorizado para Sierra, Bravo, Sierra, Golf, via Upper, Zulu 10, nível 370. Perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda após decolagem. Transponder 5432, frequência do controle Salvador, 120.8. 10370, São Gonçalo, aprovado, via posição 190. Decola da 190, perfil da Fuca de Par com curva esquerda. Controle 1208 e antena 5432. O portão é 04, gol 1256. Gol 1256, correto, portão 4, chama em pronto, feedback também. 10250. Passarelo 2230, mantenha o ponto de espera. Oceania 6226, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 12 knots. Papatango, Vitor Índia, Júlio, com aquele cordial, boa tarde. Vitor Índia, Juliette, mantenha aproximação, será o tráfego número 2 para a pouso em Salvador, tráfego número 1 agora passando externo, Airbus 320, tá, avião. Certo, Júlio. Gol no 964, 25 milhas oeste do Salvador, resta uma navegação para o Servita 366, desça para inicialmente 4 mil pés. 366, 4 mil pés. Juliette, autorizado com o 7, vento 90 graus, 129. Livre no 7, Júlio. Chanel 6226, solo 57, solo 121, décimo 9. Ocean 6226, set by Alpha Juliet, gate number 5. Alpha Juliet, set to the flight. Zona 964, autorizado 2500 pés. 2500, 964. Olha aí, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, livre ascensão, nível de voo 100. Apresente a condição de visual, provar mudança de regra de voo, e solicita o nível 065, Oscar Golf Kilo. Sente, Papatão Golf Kilo, plano de instrumentos cancelados 1659, suba e mantenha o 065, autorizado direto destino, confirme estimado para pouso. Vou manter o nível de voo 065, plano pouso 1800, Oscar Golf Kilo. Sente, Papatão Golf Kilo, Golf Kilo. Alfa Romeo, autorizado táxi, reporte para ingresso na 197. Gente, aguarde. Autorizado para procedimento, Gol 964. Afirma, Gol 964, reparto estabilizado. Contará estabilizado, claro. Plan 3805, Sam Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 125, 12835, Plan 3805, contrário. Meu ali mantém 107. Aguarde, limão para o meu. Um completo procedimento, chame torre 118 decimal 95. 95, boa tarde. O pés, curva à esquerda na rua 320. O limite é o QD Mike 140 do NDB, sim, bravo. 320, limitado para 140. Essa é 230 ali, mantém a linha da cola sem parada? Afirma. A linha da cola sem parada, ventuna 00 graus, 14 nós, passaria 2230. Mantenha a posição, o limão já comeu. Papá Romeu, Mike Fox Juliette, boa tarde. Autorizado o Sierra Vista 367. Desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Azul 4196, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 080. Chegada a Mari, desce 080, Azul 4196. Pouso, vento 190 graus, 129. Ele pôs, igual 964, baixou travou. Passaria 2230, decolou 04, controle 120, décimo 8. Controle 208. 70, o limite agora é o QD Mike 130 do NDB Simbra, aguardando o vetor final para interceptar o procedimento RNAV pista 10. O G52 não copiei, confirme se irá usar via regras de voo visual ou instrumentos. Teste, mantenha a proa, aguarde a autorização para o Serra 2366. Vou aguardar, então era isso que eu queria saber. Não tem outro trauma agora, eu vou aguardar os dois minutos. Gente! Informação Sierra, 1 minuto cópia para Guarulhos, prepara a saída da Aula da Mótiva. Gente, informação, aguardando cópia Guarulhos. Olimpo 06, prossiga. Poxa, está na minha 304. Polo 964, solo 05, solo 121, decimal 9. 29, obrigado, bom dia. 4, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Solo, bom dia, voo 964, e o Bruno assistindo. Bono 964, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, gol 1964. Bono 256, autorizado, feedback, assinamento semitáxi. Livre depois, assinamento 256. Alfa Romeo, pronto para aí. Vento 120 graus, 129, autorizado a decolagem, Lima Alfa Romeo. Autorizado para Guarulhos, via Pêndulo 10, Pubá, via Pêndulo 16, após conforme plano de voo, nível 360. Perfil de saída da Eule, da Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5445, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Motiva, autorizado 360 para Guarulhos, via Pêndulo 10, Pubá, via Pêndulo 16, rota do plano de voo. Israel, Leda, Mótima, 5445, 208, na sua saída. Funcionar 63, no 5, correto, portão 3, chame pronto, pushback, seu nome. Direito, pushback, na meta, 63, no 5. Olimpo 06, copia. Funcionamento, não, meu. 1 no 50, perfil de saída, Conde. Decolagem em pista 10, primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 0263, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Zero meia, cotejamento correto no pátio militar, reporte quando pronto para acionamento. Já estamos pronto para o táxi, Olimpo 06. Solo azul, 804, para a Fundação Barreira, solicitou 60, da pista certa. No 4 para Barreiras autorizado via rota do plano de voo, nível 1 no 40. Perfil de saída Momo, transição VATAP, transponder 5441, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Para Barreiras, conforme rota 1 no 40 autorizado, saída Momo, VATAP, 441, transponde o controle 208. Azul 2704 correto, parte 3, chame pronto, pushback, assinamento. Salvador, dono 256 para o táxi. 142 a bordo. Autonomia de 3 horas até na Fortaleza. Dono 256, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 10, via táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95. Ajuste no 0 no 4, um bom voo. Cono 0 no 4, leve táxi para o espera da 90. Quando lá 1895, contra Mário 256. Igualmente. Como é que é o destino? O número 10 até a saída da terminal, e após ascender a 1.500. Certo. Lima, Alfa Romeo, autorizado a virar seu destino, mantendo 1.010, o ajuste em Salvador, 1.0 no parque. Cliente autorizado proa de Feira de Santana, 1.010. Passo servido 366, completo sinal do procedimento R-Nave, pista no zero, chama agora a torre, na frequência, 118.95. Número 2 para cópia, aguardando a minha escuta, por gentileza. 2, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Venha aguardando pista livre, 5-2. Azul 41996, na presença, vai ser revista 366, desça para 2500 pés, ajuste na 0 no 4, autorizado o procedimento RNAV, pista na 0. Não, 256, a linha decola sem parada? Afirmou. A linha decola sem parada, tem o tráfego 2 milhas do externo, vento 120 graus, 93 nós. Sente a linha e decola a pista no 0, 256. Ação 14. Sim, deparação para sequenciamento, curva direita proa 225, limite radial 300 de Salvador. Voo 2008, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060. Mari, 060, 2008. Azul 41, informa o tráfego 12 horas a 10 milhas rumo oeste, cruzando o nível 090 para 180, Alfa Tango 72. Azul 2, 4, 1, 64, desça para o nível 050. Voo 964, após Mário, autorizado em Serra Vista 368. Voo 06, táxi autorizado até o ponto de espera da Taxi Hotel, reporte lá para o cruzamento da pista 10. Atalho Vitor, Índia Juliette, copia. 5-2, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Dado pouso, jeito 5-2. Dormi 14 nós 2. Vitor, Índia Juliette, na escuta do som. Ano 256, decolou 14, controle 120, décima 8. 208, voo 256, obrigado. Controle Salvador, voo 256.